Tempo de angústia, Miguel se levantará. Príncipe dos céus, por nós vai lutar. Os que estão escritos no livro da vida serão livrados, a esperança é renascida. Oh, grande é o Senhor que vem nos salvar. A luz dos sábios brilhará. Na eternidade juntos iremos reinar. Esperança e glória, vamos celebrar. Muitos ressuscitarão para a vida eterna. Os justos resplandecerão como estrelas eternas. Purificados e provados, em ti confiaremos. Teus planos são perfeitos, em ti nos firmaremos. Oh, grande é o Senhor que vem nos salvar. A luz dos sábios brilhará. Na eternidade juntos iremos reinar. Esperança e glória, vamos celebrar. Estaremos com o Senhor. Oh, grande é o Senhor que vem nos salvar. A luz dos sábios brilhará. Na eternidade juntos iremos reinar. Oh, grande é o Senhor que vem nos salvar. A luz dos sábios brilhará. Na eternidade juntos iremos reinar. Esperança e glória, vamos celebrar. Português e worship, a coxa é bitar, priano.